Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Pessoal, muito boa tarde para todos, boa noite para todos, aliás, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa espetacular. Cá estamos para mais grandes músicas. Hoje vamos ter músicas brutais, vamos começar com Mãe, uma música dos Chutes e Pontapés. Para ouvir também a música Is This Love, gravação de 1990 dos Whitesnake. Para ouvir também nesta primeira sequência do espetacular a música The Soul Awakening dos China Crazies. Três nomes fantásticos do mundo da música à escala mundial que nós vamos agora conferir no nosso espetacular aqui na vossa Antena Web. Estão preparados? Vamos à música então. Primeiro os Chutes e Pontapés com Mãe. Let's go. a word from the BBC. I've got to stop swearing. So, I think it may be an idea that you swear on my behalf. What do you want to say? Thank you. A thousand thanks. Doddington, is this love? Against the wall, need you by my side to tell me it's alright. There's a good thing I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this a love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love. Cause it's really all I want to be. I can't stop the feeling. I've been this way before 1983. With you I found a key to open any door. And I can feel my love for you growing stronger day by day. And I can't wait to see you again. Come on. Oh, is this love that I'm feeling? Is this a love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love. Estúdios, mas daqui a pouquinho de volta ao palco, deixem-me só dizer-vos que vamos chegar com mais 3 temas para fechar a edição de hoje do nosso espetacular. Alienated Farm trazem-nos Smooth Criminal ao vivo, como é lógico. Atenção, porque esta é uma gravação feita a partir do público, é verdade. Por ouvir também Last Child, a música dos Aerosmith, ao vivo, gravação em 1990. Por ouvir também Like a Strangers, música de Cliff Richard, na sua turnê de 2002-2003. Vamos ficar por aqui com o nosso espetacular e eu regresso então na próxima segunda. Estou a contar sinceramente convosco para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fiquem bem e até lá! She was on the paper, easy, she Don't play about my fingers in the you. Thank you. You're very kind. You know, in the mid-70s, I made a really, really good friendship. I met Olivia Newton-John for the first time. Well, Olivia has made some unbelievably wonderful songs, and I'd like very much to feature one of them tonight. It's one of my favorites that she recorded. It's called I Honestly Love You.